Manda-se uma geladinha, que hoje eu vou perder a linha. Vou beber até amanhecer. Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora e diz que não quer mais me ver. Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo. Se não tem, traz pinga mesmo, que amanhã é outro dia. Não acredito que ela nunca mais me quer. Se eu perder essa mulher, credo em cruz Ave Maria. Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda. Se eu errar, alguém me ajuda, na letra ou na melodia. Eu vou beber até não parar em pé. Se eu perder essa mulher, credo em cruz Ave Maria. Desce uma geladinha, que hoje eu vou perder a linha. Vou beber até amanhecer. Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora e diz que não quer mais me ver. Eu tô perdido, eu só fico andando a esmo. Se não tem, traz pinga mesmo.